Sou paciente da doutora Eliana e foi ela quem me convidou a participar do desafio de 21 dias de amor próprio. Confesso que tentei arrumar motivos para não fazer, pois ao pensar que eu teria que compartilhar meus pensamentos com outras pessoas, eu achei que isso não iria funcionar, ficaria com vergonha, não conseguiria me expressar, uma verdadeira perda de tempo. No entanto, fiz minha inscrição no último minuto, isso porque recebi um cutucão do destino. Bom, não apavorada, chegou o primeiro encontro. Me lembro de colocar uma camisola verde, velha, toda furada, algo seguro e confortável. Assim ninguém me notaria, porque ao olhar para aquelas mulheres ao meu redor, lindas e com suas histórias de vida, minha vontade foi de fugir. Os exercícios começaram a aprofundar, a dor também, por perceber o descaso com o qual eu me tratava. Nunca tinha sido a minha prioridade, sempre fiquei para depois. Contudo, com o apoio do grupo, a fala de cada uma, começou a brotar uma força e uma vontade enorme de me transformar, renascer para mim e para o mundo. Comecei a cuidar do meu interior, passando a respeitar o meu eu sagrado, e consequentemente isso refletiu no meu exterior, me cuidando e me amando do jeito que eu sou, descobrindo uma nova mulher, a Paula 2.0. Ah, e a camisola verde foi para o lixo. A minha nota no início do desafio foi 5, e no final me dei 8. Ainda não é um 10, mas chego lá. Pois hoje posso dizer que eu me amo, eu me aceito, eu me cuido, eu me escolho. Obrigada, doutora Eliana, por não desistir de mim. Obrigada, Silvana e Claudiane, pelo suporte e apoio. E mulheres lindas, obrigada por me deixarem participar desse momento tão importante em suas vidas e por me ajudarem na minha caminhada. Gratidão, gratidão.